Manga Q, um podcast pra se ouvir e ler. Aqui é a Sara e finalmente o Manga Q voltou dessa pausa, hiatus, férias, quase um ano! Yeah! Eu acho que isso dá trabalho pro Nerdmaster, adoro dar trabalho pro Nerdmaster. Edita, Nerdmaster, vamos lá. Já não vai editar igual o Rafa, que eu sei. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Edita aí. Não, vou ficar xingando o Nerdmaster, não, tô brincando. Te amo, Nerdmaster. É muito amor aqui, ó. Palma pra você. Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Você sabe que, ó, Sara, antes de a gente entrar no tema, eu tenho que contar uma coisa, que o Nerdmaster, ele tentou roubar o mangá aqui de mim, né? Quer dizer, da gente, quer dizer, de mim. Ele queria me expulsar e entrar no lugar, a verdade é essa. Mas eu lutei com unhas e... Eu lutei com unhas e dentes e consegui manter minha posição aqui pra poder... É isso aí, né? Pensando bem, não foi um bom jogo, não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, gente, finalmente voltamos depois dessa pausa enorme, culpa do mundo real, pois é, não é mesmo? E estamos aqui hoje para falar sobre boas e más adaptações. E aqui comigo está Koala-se. Todo mundo já notou Koala-se. Yeah! Corações, love, love, love. Eu amo vocês, público. Doutor, isso é uma bichona! E o Akakemen. Olá, pessoas. Bem-vindos. Bem-vindos de volta. Sabe, a gente fez reato igual aquele cara que escreve o Hunter x Hunter lá, o... Como é que eu lembro? Não, a gente tá tipo o Miura, por favor. Eu acho que é mais de um ano de hiato, né, cara? Exatamente, a gente é tipo Miura, fica um ano, faz um, volta aqui um ano, fecha um volume, volta aqui um ano, Então, olha só, antes de a gente entrar pro tema, pra gente começar a falar o que a gente separou, Sara, deixa eu fazer só uma pergunta pra poder, até aqui mesmo, uma pergunta boa pros ouvintes poderem já entender. A gente vai falar sobre adaptações, mas só filmes ou vai valer tudo? De quadrinho pra qualquer mídia. Vai valer tudo. Quadrinho e mangá pra qualquer mídia, né? É mangá, quadrinho que virou outra mídia. Seja o quadrinho filme, HQ jogo, pra exatamente. Filme ou até pra jogo. Porque muitas vezes, né? A outra mídia pode ser qualquer coisa. Isso, outra mídia pode ser qualquer coisa, sendo originada do quadrinho HQ. Se bem que a gente sabe que a gente vai falar mais de filme e série, porque são as mídias mais comuns pelo que se adapta. Aí que você se engana, amigão. Eu tenho um aqui opa, totalmente diferente, mas vamos lá. E o episódio de hoje é adaptações mal feitas, bem feitas, desde que originadas, é claro, dos nossos queridos quadrinhos ou mangás. E puxa a vinheta e vamos lá fazer o nosso julgamento. E agora, pessoal, primeiro vamos falar como que foi decidido essa pauta. Primeiro que a gente já vinha algum tempo pensando na pauta de retorno, até que a ideia veio do Koala-se sobre falar de adaptações, devido também às últimas adaptações feitas na nossa mídia geral. Por exemplo, Death Note versão Netflix. Eu nem vou citar essas mais clássicas assim, porque a gente fez o HunterCast inteiro pra reclamar do Death Note. Cara, eu acho que eu tava nesse podcast. E tipo, nós então decidimos falar uma boa e uma ruim. Cada um vai falar a sua boa e a sua ruim. E nenhum de nós três sabemos o que o outro escolheu. Tchan, tchan, tchan. Que isso? Nem bota efeito sonoro, né, Rimas? Ela já botou pra você. E vamos começar com o HQ-Man dando o seu primeiro parecer de obra boa, que foi bem adaptada. Então, nessa estrutura que a gente criou, cada um de nós vai escolher uma obra boa sem o outro saber e nós vamos dar a nossa opinião, embasada ou não, né? Pode ser uma opinião assim super rasa, né? Mas a ideia é surpreender o outro, né? Que é pra gente ver o que a gente vai tirar desse negócio, né? A primeira adaptação boa que eu escolhi, eu diria que é Hulk Ultimate Destruction, jogo do PS2 do Hulk, né? Obviamente baseado nos quadrinhos do Hulk. Olha, E assim, eu já joguei... É notório, né? Principalmente na era dos 16-bits, que a adaptação de videogame de quadrinho sai uma bosta. É difícil você achar um jogo que realmente capte a ação dos quadrinhos e que você sinta que você tá jogando no controle do seu personagem favorito. Exemplos péssimos. Tem vários aí, né? O primeiro Hulk, o primeiro jogo do Hulk, que saiu pra Super Nintendo e pra Genesis, é uma bosta. Primeiro porque os controles escorregam como se você estivesse andando no gelo o tempo todo. Os golpes... Os golpes do Hulk parece que não tem efeito, né? Você precisa dar 50 socos num soldadinho comum pra ele cair no chão, mas dois tiros dele te matam. E o que é pior de tudo, a energia do Hulk está atrelada à sua transformação. Então, quando a sua energia cai demais, você vira de volta o Dr. Banner e você não consegue transformar de novo. Eu nunca entendi essa mecânica. Tem um jogo também dessa pegada do Incrível Hulk, que era o, tipo, a Play 1. Eu me lembro bem de jogar esse jogo, que era uma merda. Tem dois, né? Tem esse bom e tem um ruim, que era um que era até baseado no filme do Ang Lee. Esse era uma porcaria, nossa, esse era nojento, cara. Esse do Ang Lee também é uma bela merda. Ah, e alguém teve a ideia de fazer o Hulk Ultimate Destruction pro PS2, que é de verdade um jogo que capta bem a essência do personagem, porque você literalmente consegue destruir tudo no cenário. Esse é muito bom, cara. A Sarah, você nunca jogou não, né, Sarah? Não, esse não. Esse é muito bom, que você é igual, né, o HQ-Man falou, que você interage com qualquer coisa no cenário. Então você consegue derrubar prédio, você consegue pegar o carro e fazer aquela parada maneira que ele faz no filme do Incrível Hulk, de fazer o carro virar duas luvas de boxe. Era muito bom aquele jogo, cara. Mas é aquilo, velho. É a essência do Hulk ser assim, de destruir todas as coisas. Então, ele interagir com todo o cenário do jogo é a ideia, não entendeu? É. Sim, agora, mas você esse... colocar ele pra não interagir com nada, não dá, não. Esse foi o primeiro jogo que conseguiu fazer uma interatividade real do seu personagem com tudo no cenário, de maneira que parece crível com o personagem. Inclusive, você pode fazer coisas completamente absurdas, como pegar transeuntes na rua, carregar ele embaixo do seu braço, deixar a pessoa completamente apavorada, e aí botar ela de volta no chão e ainda passar a mão na cabeça dela, assim, e depois chutar ela a 1 quilômetro de distância. Ela é muito bom. Isso é o tipo de coisa que eu faria num jogo, velho. Puta que pariu. A gente sabe o que você faria num jogo, Sarah. Eu lembro do Hunter que a gente gravou de... Não, precisa. Eu sabia que você ia falar disso. Mas não precisamos lembrar de eu falando sobre GTA. Vai, continua. E tipo, continua além disso tudo, a história é boa também. Porque... é o tipo de jogo sandbox. Você faz o que você quiser na hora que você quiser. Quando você decide fazer, as missões fazem sentido pro personagem do Hulk. Só tiro uma dúvida, deixa eu ver se eu me lembro. Os vilões são... tem os caras armados, né? Que são a equipe caça-Hulk, né? E você luta com os robôs e tudo mais. E tem o Abominável, não tem? Tem, o vilão final é o Abominável. Você enfrenta ele algumas vezes antes de chegar no final, mas o final mesmo é o Abominável, com a forma gigantesca dele lá. E aí você chega já lá com o golpe final do Hulk, né? A evolução final do Hulk, que é um golpe completamente absurdo, onde você corre pra cima numa parede, né? Pra pegar a distância. E aí você se solta da parede e vem com um cotovelo nele, assim. É uma bomba atômica. É tipo um jogo de luta livre, né, cara? É tipo um jogo de luta livre, mano. Cara, e eu me lembro, cara, que esse jogo tinha umas paradas que você usava os poderes do Hulk, então tinha aquela coisa que eu vi... que era bem usado até no filme do Ang Lee. Nossa, elogiando o filme do Ang Lee, hein? Que é aqueles saltos monstruosos que o Hulk dá, que ele vai correndo, ele dá o primeiro salto, depois dá o terceiro, ou o segundo, e o terceiro ele dá um pulão e tal. Pô, era bem divertido esse jogo, cara. Esse jogo era bem divertido mesmo. O Hulk nesse jogo tem muitos, muitos golpes bacanas, inclusive esse lance da luva, né, de rasgar o carro no meio e fazer as luvas, foi aparecer primeiro nesse jogo, e o filme lá do Incrível Hulk copiou isso, fez uma referência. Isso, quando, quando o Ar Norton, né, isso era bem maneiro. Eu achava que isso vinha dos quadrinhos, achei que ele tinha chegado a fazer isso nos quadrinhos algumas vezes. Eu não lembro dele ter feito isso nos quadrinhos, a primeira vez que eu vi isso foi no jogo. Mas foi uma puta de uma sacada, né? E um negócio que é muito legal, que tem muitas skins esse jogo. Você pode, inclusive, jogar com o Senhor Tirateima. Ah, mas jogar com o Senhor Tirateima, você não pode ser um escroto. Você tem que ser, não, você pode ser um escroto, mas tem que ser um escroto de outra forma. muito bom esse jogo, cara. Acho que é isso, né? Se você não tem mais nada a acrescentar, essa foi minha escolha para a melhor adaptação. Não, porque eu acho que esse jogo, ele não tem... É assim, é o que eu joguei quando eu era mais novo. E eu me lembro muito pouco dele. Eu lembro desse negócio dele ser sandbox, ser divertidíssimo. E eu me lembro que ele parecia muito aquele jogo do Homem-Aranha, que também era essa pegada, o jogo do Homem-Aranha Ultimate, que também é para PS2 e tal, que você joga com, na linha dos quadrinhos Ultimate, que também é sandbox e tal. Mas eu acho que o Homem-Aranha é uma evolução nesse jogo até, que tem mais coisas e tudo mais, até porque você é Homem-Aranha, então você salva as pessoas e tudo mais, e blá blá blá, e eu não vou trazer isso como coisa boa, então deixa quieto. A única coisa é que, assim, esse jogo, ele já veio no final da vida, assim, do PS2, né? O PS3 estava para sair a qualquer momento aí. Então ele acabou não tendo continuação, né? Seria muito bacana ver uma continuação desse jogo num dos consoles dessa geração moderna, PS4, por exemplo. Mas tem um jogo novo aí que você, não sei se você chegou a ver, um jogo dos Vingadores novos que tá passando ano que vem, que é pra sair pra PS4, PC e tal. Aquele onde os Vingadores parecem um monte de cosplayers? Na verdade, eles já melhoraram o gráfico. Não, olha só, eles remasterizaram o gráfico. Ele não tá tão assim mais não. Os Vingadores ali, na moralzinha. Que isso, gente? Para com isso, gente. Mas saiu um vídeo do... Mas eles remasterizaram o gráfico já, o gráfico tá melhor. Mas, em qualquer forma, eles lançaram um gameplay de, acho que de 27 minutos. Eu acho que é todo o início do jogo, jogável. Mostrando todos os personagens jogáveis e tal. E o Hulk tá nessa pegada, Matheus. Ele tá muito nessa pegada mesmo. Dando porrada, de pegando um carro usando como luva, de chutando o nego pra a distância absurda. E com gráfico foda, né? É aquilo que a gente via no jogo, só que com gráfico foda. Ele correndo no lado do carro... Ele jogando o carro pro lado, ele virando um tanque de guerra e esse tipo de coisa. Tá bem maneiro mesmo. E agora, a segunda pessoa a opinar sou eu. Yay. Então, a minha escolha é um tanto quanto óbvia, já que eu sou a parte que entende mais do lado mangás, animes e afins. A minha escolha pra melhor adaptação, Detroit Metal City. Eu pensei muito em pegar uma outra, só que eu meio que ficaria no mesmo âmbito que muitas pessoas elogiam a trilogia. Isso é um filme? Então eu vou ficar é um filme. Detroit Metal City conta a história de um rapaz que ele quer ser um cantor. Aqueles cantores de música fofinha, bonitinha. Eu esqueci o nome correto que ele dá. É alguma coisa como Sweetie, alguma coisa. Só que bem, ele kawaii. É só mais um... não é kawaii. Tipo, ele quer cantar aquelas musiquinhas, aquelas baladinhas românticas, sabe? Só que meio que não dá certo, porque ele é mais um na multidão. Além que as músicas dele são doces demais, chegou a dar um pouco de vergonha. E no final ele acaba meio que por conta da mídia, ou alguma coisa que o levou ali, ele se descobre como um cantor de rock pesado. E não, ele cria... Bora botar o nome certo no negócio. É cantor de death metal. Death metal. Aí, a partir disso, se cria uma persona chamada Krauser III. E bem, você pensa, não, é só a persona que ele arrumou pra poder ser um cantor de death metal, pá, e tal. Não. É literalmente uma persona que é uma segunda personalidade, vamos dizer assim, porque ele normalmente é um rapaz corretinho. O filho pródigo da família dele. Mas isso era um mangá? Isso é no mangá. E também no filme. Mangá de música? Não, não é exatamente de música. É ambientado na música, só que não é tipo, qualquer coisinha tem musiquinha pra você ficar cantando. A música faz parte realmente do ambiente do som de trap. Não é um Glee? Não é um Glee, não é um... Me perdeu aí. Não é um Glee, não é um... Ai, me fui. High School Musical. Não é um Love Live. High School Musical. Não é um Love Live. Ah. É porque ele é muito correto. E aí entra aquele fator, naquele correto, ele se fecha. E quando ele se pinta pra se tornar o Krauser, toda aquela raiva, aquela fúria, tudo que ele segura, vai pra fora. Criando situações inusitadas pra caramba. Ele fica possuído pelo espírito do vocalista do Dimmu Borgir. Você conhece essa história? Ou você tá fazendo piadas? Ele conhece. Caraca. É tipo, ele tem toda essa persona. Aí teve o filme. Eu lembro que quando eu descobri o filme, na época eu já tinha passado por alguns traumas chamados Dragon Balls Evolution. Da vida, e eu fiquei, caralho, isso vai dar bosta. E, bem, não deu. O filme é maravilhoso. O filme americano é com ele japonês. É japonês. Ah, por isso. Geralmente não, japonês não, eles não, conseguem não, dar não, pra fazer uma adaptação tem, maneira. Não. Tem live action japoneses que não são bons. Tem live action japoneses que são maravilhosos. O Samurai X, você qualifica ele onde? Cara, Samurai X é o que eu tava pensando em falar, só que eu ia cair muito na vertente. Todo mundo fala de Samurai X. Cara, Samurai X, a trilogia é linda. Perfeito. Verdade. Inclusive o ator principal dele, que eu descobri anos depois, é o Takeru Sato, que ele inclusive fez Kamen Rider Denou. Pois é, gente. A Sarah voltou de um ano de pausa fissurada em Kamen Rider, desculpa. Denou? E o PT, hein? E o Lula? Caralho, meu otário. Ok, e tipo, Detroit Metal City, o ator, eles conseguiram achar um ator que consegue interpretar tanto a persona fofa, vamos dizer assim, do Soichi Nigishi, que é o rapaz, como também interpretar a fúria e o ódio do Johannes Krauser. E não é, e eu me corrigindo, não é Krauser terceiro, é Krauser segundo. Eu tenho o figure dele, tá até aqui na minha mesa que eu deixei pra inspiração pra falar disso, e eu erro o nome do personagem. Cara, sabe o que é você... Tudo bem, ele pinta o rosto pra se tornar o personagem e tal, mas ele consegue interpretar aquilo, porque o japonês já tem toda aquela vertente de exagerar um pouco na dramaticidade, disso é da representação japonesa. Mas sim, conseguiram encarnar. Eu não assisti esse filme, mas eu assisti Densha Otoko, e tem horas que fico irritadíssimo com o papel do ator principal lá, é muito exagerado. Sim, mas tipo, cara, ele consegue transpassar de uma forma que você não fica irritado pela exceção de dramaticidade, como você acha aquilo condizente demais com o que está sendo colocado no filme. E ele interpreta muito bem as duas personas, tanto o Shoichi quanto o Krause. A história segue linear com o que é apresentado, o que foi passado para o anime, né? Porque o mangá, ele, se não me engano, fechou com 12 volumes, e o anime foi até certa altura dele. Inclusive, é um anime curto de 12 episódios, se não me engano, acho que é 15 minutos. Até porque ele tem um teor de palavras pesadas também. E o livro. O filme, ele pegou boa parte dele, dando início, meio e fim. Que é outra coisa também que eu gostei muito, que não é aquilo que enxutou, ruxou, correu. Conseguiram trabalhar bem linear a coisa pra dar um início, meio e fim. Então, pra mim, Detroit Metal City tá na... Não vou dizer mesmo a altura que Samurai X, mas ele tá ali perto, porque a atuação ficou muito boa. Ô, Sara, você acha que Detroit Metal City teve alguma influência na criação da Gretsuko? Com certeza. Porque tema é meio parecidão, assim. Sim, o tema é parecido. E também tem aquilo, toda vez que ela entra no modo Death Metal dela no karaokê, vem a cara pintada. A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, é o Krauser no corpo dessa guria, no corpo desse bichinho, coisa linda. E, gente, eu indico, veja, tanto o anime como o filme são maravilhosos. Vai ter os links na descrição do podcast pra vocês. E aí, alguém quer dar mais alguma pontuação sobre Detroit Metal City? O Qualas eu sei que não viu, pelo jeito. Eu li o mangá, acho assim um dos mangás mais engraçados que eu já li em toda a minha vida. O negócio é muito bom mesmo. Sim, né? É muito bom. Ele é aquele nível de piada como Backstreet Girls. Inclusive, é outro filme e adaptação de mangá anime que eu quero ver. Esse eu ainda não peguei pra ver nem ler. Não sei, desse eu não sei nada. A não ser a premissa. Eu indico você ver o anime porque já tem tanto dublado como legendado. Tem o mangá sendo traduzido, tá? No capítulo 30, se não me engano. O filme saiu nos cinemas há pouco tempo, acho que até outubro já deve sair as houses perdidas na internet. Tipo, eu gosto pra caramba. A premissa é maravilhosa e a coisa em si também é maravilhosa. Pra mim, é nível Detroit Metal City de humor que eu gosto. Mas fazer o quê, né? Eu descobri recentemente e tipo assim, quase apanhei, né? Quando eu cheguei lá no trabalho e falei que eu detestava o Adam Sandler e não achava a menor graça em nada do que ele fazia. Quase apanhei, cara. Mas você não pode falar isso pro povo mundano, não. Senão eles te criticam. Eles endeusam o Adam Sandler como se ele fosse o suprassumo da comédia. Adam Sandler, você tá louco, Matheus? É a mesma coisa de você falar que você não gostou desse filme novo do Tarantino, Esse Era Uma Vez em Hollywood. Chatíssimo o filme. Só 10 minutos finais são legais. Mas você fala isso pros outros, que é Tênis Verde, e nunca te bate. Eu não vi o filme ainda, então não sei dizer. Mas, tipo assim... Eu vi, é chato. 2 horas e 48 minutos. Puta que pariu. Eu nunca vi tão arrastado o Tarantino, cara. Eu amo o Tarantino. Antes que alguém fale alguma coisa. Agora. Todos os filmes Tarantino. Mas agora, esse é eu vou iniciar, cara, um projeto para pegar todas as cópias de Zohan que existem e queimar. Cara... O pior é que eu amo o Tarantino também, mas eu tô agora tô com medo de ver o filme quase. Chatíssimo, chatíssimo. Mas vai! Mas leva um travesseiro, porque não vai acontecer nada no filme. Mas a gente tá falando. A gente mudou muito de foco, né, cara? Vamos puxar o próximo aí. Desculpa, gente. Sorry. E agora vamos para alguém que eu descobri recentemente que é mais novo do que eu. Eu estou muito chocada com o Alice. Enfim, para trazer minha adaptação boa, eu acho que eu devo puxar aqui um personagem que, tipo, eu acho que é até meio esperado, que é um Arkonku dos personagens de super-heróis. Eu queria puxar uma coisa relacionada ao mundo japonês, mas eu tava olhando nos nossos mangakês antigos, a gente fala muito sobre Japão, então eu quero puxar um pouco mais de quadrinhos. Eu sou, tipo, eu não entendo muito de quadrinhos e nem muito de mangá. Eu sou, tipo, o contraponto dos dois, eu fico no meio, sabe? Eu puxo de cada um pra um lado. Mas eu quero falar sobre a adaptação do Batman. E assim como o Matheus puxou um jogo, eu quero puxar uma trilogia de jogos que é o Batman Arkham, que tem o Asylum, tem o City e tem o Knight. E também tem o Origin, mas a gente ignora. Vocês já jogaram o Batman Arkham? Algum dos três? Eu joguei só o primeiro, só o Asylum. Cara, você jogou, Sarah? Você jogou a jogar algum dos três? Não. Então, gente, na parte de jogos eu peco. Desculpa. Nossa, cara. Eu acho... Matheus, você tem de concordar comigo, que eu mesmo tendo jogado só o primeiro, que acho que é a melhor adaptação do Batman, né, cara? Pra todo... tirando quadrinho, assim. Olha, é um jogo, assim, que eu adoro, né, o Arkham Asylum. Eu acho que captou bem a essência do Batman naquele jogo. Não na parte dele sair dando porrada, né, nos bandidos. Não, mas é investigação, mas cara. Porque tem o modo detetive. O modo detetive é um negócio, assim, incrível, que eles deveriam já ter pensado nisso há muito tempo antes, né? Eu tô impressionada com isso, porque o Batman, ele é investigativo pra caralho. Ele não sabe. Então, isso que eu ia falar. Não nos Scott Snyder, né, cara, ele usando o Batman, ele não faz o Batman investigativo, mas o Batman... Nossa, esse arco novo do Batman nos quadrinhos, puta que vai tomar no cu Scott Snyder, cara. Mas enfim, o Batman, ele é um personagem de investigação, né? A gente não consegue ver isso muito nos filmes, tirando o filme do Christian Bale lá, que tem hora que ele vê a parada da bala, e tirando isso, eu acho que nenhum outro filme do Batman captou essa essência, essa parte mais investigativa, é sempre a parte muito massa véio, tipo, do Batman porradeiro... Como o Snyder fez, agora tô falando Snyder. Eu tô falando do Snyder diretor agora, o não Zack o Snyder, Snyder escritor. Zack Snyder, isso. Como o Zack Snyder fez o Batman assassino, né, cara? Mas, enfim, eu acho legal esses jogos do Arkham, porque você tem toda a mitologia do Batman inserido no jogo. Tem como você jogar através de DLC com o personagem do Robin, o que é maneiro, sim, apesar do personagem do Robin não ser um personagem tão legal, né? Você joga com Asa Noturna e tudo mais. Tem partes nos jogos que você pode jogar como legado. E esses jogos, cara, eles são todo... tem uma trama toda certinha. E por ele ter uma... até dublagem, eu acho que mais do que Knight, eu acho que o City também tem uma dublagem, se não me engano. Mas o primeiro já tem a legenda em português, então você mesmo que não entenda inglês, você tem que entender toda a história do jogo. E é um jogo grande, cara. E ele dá aquela falsa sensação de sandbox, né? Você não consegue ir pra toda a parte, mas o cenário é muito grande. Você é como aquele... é um Metroid, né? Que... não é Metroidvania que chama? Que você vai num ponto, depois você volta pra aquele mesmo ponto, pra poder resolver alguma parada, pra poder passar por uma porta que você não podia passar antes. Só que agora você conseguiu um gadget que você consegue passar. Acertou, miserável. Cara, eu acho os jogos do Arkham realmente os melhores jogos do Batman, assim. Tem outros muito bons também. Tinha um jogo do Batman que também era pra... eu acho que era pra Nintendinho, que era de um fliperama, não sei. Que era um beat'em up, Matheus. Você lembra disso? Lembro. Acho que era baseado até no filme. Era pro Super... eu acho que tu tá falando do Batman Returns, do Super Nintendo. Que era um beat'em up do Batman, né? Que era tipo... era Final Fight mesmo. Você saía dando porrada no vilão e tal. E foi uma boa adaptação, né? Na época. Na época, não, né? É óbvio, na época. Assim como o beat'em up do Justiceiro também era foda na época. Se bem que hoje em dia também é legal. Agora, é bem bacana. Agora, tem uma crítica que eu tenho que fazer a respeito do... eu vou falar só do Asylum, porque o Asylum foi o único que eu joguei, né? Uhum. Que é o Final Boss, cara. Eu fiquei decepcionado com o Coringa no final. Mas muito mesmo. Mas pra caralho. Eu não me lembro do Final Boss, cara. Faz anos que eu joguei o Asylum. Você tá esperando enfrentar o Coringa e não o Hulk no final. Não, o Coringa vira ele injeta o soro do Bane, né? Ele injeta o soro do Bane, ele vira um monstro de 4 metros de altura com o cabelo moicano e parte pra te dar porrada, cara. Pra te moer no soco. Que tipo de Coringa é esse, cara? É o Coringa que já tá revoltado com a vida. É o Coringa Gorila daquela série Batman Anime... não, o The Batman, né? O Batman Anime é maneiro. O The Batman, que não é muito maneiro. Que tem os designs zoados. Você lembra desse design, Matheus? Ah, e aí, pra tu conseguir ferir o Coringa nessa forma, tu tem que... olha só, presta atenção. Você tem que pegar um spray de explosivo plástico, sprayar na sua própria mão e dar um soco no Coringa. E a sua mão vai pra onde? Ah, merda, porra! Nossa senhora. Então, gente, quando eu tava falando disso como uma boa adaptação, eu tô falando como um todo, tá? Com os três jogos como um todo. E, mas, vamos falar, se a gente tá falando de boss e tal, esse jogo você enfrenta muito boss, você resolve os casos e tal, mas ele geralmente é uma sequência de boss, né? E, cara, quando você vai enfrentar o Crocodilo, cara, em todos os jogos que o Crocodilo aparece nessa trilogia, ele é muito assustador, velho. Que você tá na água, ele fica aparecendo, fica só subindo, nada, ele aparece. E eu acho que o Crocodilo, o design do Crocodilo, que o Crocodilo é um personagem, Matheus, você sabe que nos quadrinhos o nego não consegue definir muito bem o padrão dele, né? Ele sempre aparece de formas diferentes, né? O nego não consegue... Tem hora que ele é um cara que tem, parece que tem lepra, tem hora que ele é uma criatura bizarra, e aí... É que ele tem a cabeça de cocodrilo mesmo, né? É, cara. E eu acho engraçado, Sara, que o Crocodilo é um personagem que ele só tem um problema de pele. Ué? Só que o problema de pele dele deu super resistência, super força. Ele é um mutante praticamente, só que nos quadrinhos fala que não. Ele só tem um problema de pele. É porque o termo mutante é, como é que fala? É propriedade, entre aspas, da Marvel, né? Então. É, não é propriedade da Marvel, mas a DC evita de usar. Eu só tenho uma requisição especial, Nerdmaster. Faz o Koala se falar cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo um monte de vezes. Assim seguir. E cara, quando você vai enfrentar o Crocodilo, cara, hein? Crocodilo, cara, hein? Crocodilo, cara, hein? Crocodilo, cara, hein? Eu posso falar Killer Croc também, que é melhor. Mas enfim, eu acho que é isso, cara. Os jogos do Harkonnen são foda. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já deve ter jogado pelo menos o Asylum. Ou pegou os outros. Até mesmo o Origin ainda tá valendo pra quem não conhece a franquia. Apesar do Origin não ser tão legal assim, porque o Origin não foi feito... Não tem a mão dos caras que criaram mesmo a história, sabe? É só a empresa que fabricou o jogo querendo conseguir mais dinheiro. Ela, deixa que a gente faz aqui o nosso e a gente consegue dinheiro. Conseguindo uma grana, né? Mas fazer o quê? Mas é muito bom mesmo, sério. Muito legal e recomendo a todos vocês jogarem. Principalmente o... Cara, o Knife, o Matheus... Cara, o Knife, ô Matheus? Knife, ô Matheus? Pra você ter noção, o Coringa. Pode ser, você se porta com isso? Não, não. A essa altura pode falar. Então, gente, ó, vou dar um spoiler de jogos que já tem mais de 5 anos, hein? O Coringa, ele meio que morre no 2, no City. E aí, no 3. O Coringa meio que tá, meio que o Batman, ele meio que ele tá ficando louco, e ele tá achando que o Coringa tá na mente dele, tá ligado? Então você fica o tempo todo com o Coringa falando, o Coringa aparecendo como, tipo, não fantasma, mas o Batman fica meio que conversando com ele, e o Batman vai ficando cada vez mais louco no decorrer da história, que no Knife é fechar, meio que fechar a cidade. Então você não joga só no asilo, você joga numa, a área, a cidade, é a gota inteira. É isso aí que tá, eu acho que isso já é esperado, porque o Batman, ele nunca matou ninguém, ele... Tentava evitar, aí quando ele mata, ser perturbado. Não, mas ele não matou. O Coringa, ele morreu. O Coringa morreu de doença, porque já tava fudido já. Porra, então. Não, mas o Coringa zoou ele, mas o Coringa conseguiu fuder com a mente dele antes de morrer. Aí ele tá zoadaço. É porque o Batman, sabe? O Batman tem uma codependência do Coringa fudida, vice-versa. Parece... O Batman fala que não, mas tem sim. Eu acho que o Coringa dá um tipo de fio pra ele. Não, é. O Coringa, ele, a função do Coringa narrativa é fuder o Gordon, não é mentira. Parece, né, que tudo que ele Nossa, faz com o Batman, ele tem que fuder a família do Gordon. Mas... Olha esse tipo de piada, eu esperaria de mim, mas nem de mim isso sai. Caralho. Já reparou, Matheus, que a parada do Coringa não é com o Batman? Com o Gordo, é sempre vai em cima do Gordo. Já matou a esposa do Gordo, já deixou a filha dele tetraplégica. O Coringa é muito escroto. Mas enfim, a parada do Coringa é que ele quer provar que o Batman é tão louco quanto ele, né? E ele quer tirar o Batman. Ele quer ser morto pelo Batman. Ele quer fazer o Batman vir. Partir pras estribeiras. Vamos ser sinceros, todo mundo em Batman tem algum tipo de doença. E o bom que, pra, tipo, você é doente e você tem ensino superior, sabe? Assim. É verdade, né, cara? A galeria de vilões do Batman é só gente altamente competente, cara. Só advogados, sim. Né? Químicos. Psiquiatra, sim. Psicóloga. Bióloga. O Dr. Freeze, ele era o quê? Ele era também um geneticista, não? O que que ele era mesmo? Ele era médico, né? Eu não conheço as várias vertentes do Coringa, mas o Coringa que eu conheço, ele não tem ensino superior. Ele é um fudido. Você tá falando do Jared Leto? Ele é... Você tá falando do Coringa funkeiro, que é o Jared Leto? Não, eu tô falando Coringa também de animação. Ele era um trabalhador comum. Ele não era nenhum fodão de alguma estabilidade, não. Não. O Coringa, ele é um fudido. Tipo, eu acho que o Coringa é o único que não tem, vamos dizer, ensino superior e é fudidão em algum termo. Ele se tornou fodão por conta de ser o Coringa, mas a persona antes de ser Coringa não era ninguém. Não, o Coringa... ainda tá valendo ainda a piada mortal como origem do Coringa? Não, a origem do Coringa não tem nenhuma, né? Que é assim, a origem do Coringa. É tudo interpretação. É, mas na piada mortal tem uma adaptação que eu mais gosto dele, que ele é um comediante que teve... Não, até mesmo a piada mortal não é válida como origem do Coringa, porque dentro da piada mortal você pode interpretar que aquilo não aconteceu. Aquilo pode ser só fantasia do Coringa. Ah, velho. É, mas eu acho que é o que vai se basear. Pelo menos a parte do flashback é o que o filme novo do Coringa agora, do Joaquim Fênix, vai se basear, né? Que ele era um comediante e tudo mais, né? Um palhaço. Aí que tá, até agora, eu conheço duas, que aquele era um comediante e aquela que jogam ele no tambor lá tóxico. Não, mas isso tem a ver com ele comediante. Isso depois que ele entrou na vida de crime, que ele tava de capuz, que ele era o capuz vermelho que ele cai no sangue. É a mesma, Sara, é a mesma origem. Mas eu acho, mas essa parada que a gente tá falando da relação do Coringa com o Batman, pra gente poder encerrar, eles têm essa relação de amor mesmo. O Coringa não tá nem aí quem que o Batman é. Inclusive, tem diversas histórias que dá-se a entender que o Coringa descobriu a identidade do Batman, né, cara? E tem uma muito... Coringa sabe a identidade do Batman, só que ele não liga pro Bruce Wayne, ele liga pro Batman. Ele é tipo assim, porra... Eu não quero tretar com o Bruce, eu quero é o Batman. Exatamente. Porque eu tenho tara no Batman. Tem uma que é muito boa, que o Coringa ele encontra o Batman eles estão num... Eu não vou lembrar que história era. Eu sei que eles estavam no esgoto e o Coringa... Mas às vezes você consegue lembrar, amigo. Se eu falar, você vê se você lembra. E o Coringa, ele meio que vê o Batman e tal, e o Batman sai e depois aparece o Bruce Wayne. Aí ele vira e fala, porra, até eu que sou um louco, se somar 2 mais 2, cara. Sai o Batman, entra o Bruce Wayne. É muito bom, cara. Não, durante aquele run do Grant Morrison no Batman, que foi super longo, né, em que introduziu o Damian, né, o Grant Morrison deixou bem claro que o Coringa sabe quem é o Batman, só que ele não liga. Enfim, Sara, eu acho que eu já acabei a minha aqui. E agora vamos falar das adaptações mal feitas. Essa, com certeza, cada um aqui vai se estender e vai complementar um ao outro na treta. Nossa, eu só não quero ficar puto, cara. Vamos lá. Então vamos lá. Começando pelo HQ Man, qual que é a sua adaptação muito mal feita? Olha, quando eu tava fazendo a pesquisa pra escolher a minha, eu me deparei com dois problemas. Primeiro, tem muito mais adaptação mal feita do que bem feita. Então foi bem difícil escolher. E o segundo problema que eu descobri é que, assim, existem certos quadrinhos e mangás que têm adaptações bem feitas e mal feitas também, né? Sim, com certeza. Então, eu vou escolher, eu fiz uma lista aqui, né, foi muito difícil escolher, mas eu vou escolher uma adaptação mal feita de um mangá que já teve várias adaptações bem feitas, né, e vai gerar polêmica, eu tenho certeza, que é a adaptação de 2017, live action, estadunidense, hollywoodiana, de Ghost in the Shell. No, God! No, God, please, no! No! No! Nossa senhora! Scarlett Johansson, mano! Scarlett Johansson, cara! Tava no filme, tá gostosona no filme, é tipo Matrix maneiro. Nossa, nada a ver. Oh, gostosona no filme, isso, gente! Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus! Isso é uma merda! Este filme é uma merda! Cara, eu gosto da Scarlett Johansson, mas a atuação ficou... Não é que a atuação ficou boa, a coisa... Mas deixa eu te perguntar. Você escolheu ele tendo uma lista enorme, igual você falou, tem uma lista enorme de coisas que você podia optar. Você tava animado com o filme, não tava? Antes de ver o filme? Olha, no momento que eu ouvi dizer que Hollywood estava adaptando um mangá, eu já fiquei muito pé atrás. Bem pé atrás mesmo. Cara, né? Eu confesso que eu esperava qualquer mangá, menos Ghost in the Shell, mas tudo bem. Mas eu resolvi dar uma chance. Por que eu resolvi dar uma chance? Porque as outras adaptações de Ghost in the Shell, o primeiro filme animado, né? Aquele de 95, as séries de televisão, nenhuma delas adapta o mangá de Ghost in the Shell ao pé da letra. Nenhuma delas. Porque o mangá do Ghost in the Shell é bem diferente das adaptações, mas elas são boas adaptações. O filme de 95 ainda é um dos meus longa-metragem em animação preferidos de todos os tempos, né? E Standalone Complex, que foi a série de televisão, teve várias, mas essa pra mim é a melhor. É outra que também não adapta o mangá ao pé da letra e também é muito boa, né? E aí eu pensei, vamos dar uma chance, Scarlett Johansson, né? Bonitona. Mas é que tá, a atuação dela, pelo que deram a ela e colocaram a ela, foi boa. Porque, cara, não tinha como ela fugir do que impuseram a ela. E ela é uma boa atriz. Gente, mas... fazer um advogado do diabo aqui, deixa eu puxar um ponto positivo do filme, que eu acho que eu quero falar do design do filme que tá bonito. Como é que eu posso falar isso numa linguagem decente? Você quer dizer a estética isso, do filme. Isso, obrigado. Eu acho que a estética do filme tá muito bonita, cara. Tá bem fiel e tá muito maneira. Ah, como é que fala? A parte visual, Hollywood não deixa a desejar. Fica bom. Ah, não fica. A gente pega o Dragon Ball pra provar que não fica. Cara, vamos falar... Mas aí você tem que ver o orçamento da coisa também, né? O orçamento de Ghost in the Shell é bem grande. É. Exato, cara. Um filme pra pegar Scarlett Johansson no auge que ela tá hoje em dia... O filme tem que ter... Não é que tem que ter roteiro, tem que ter um bom dinheiro em cima. Mas deixa eu ver isso aqui. Esse filme, ele conseguiu se pagar, pelo menos? Sim, né? Eu acho que a galera foi assistindo, só não foi bom, né? Eu acho que ele não se pagou, não. Eu acho que ele ficou no prejuízo. Mas pode falar, né, gente? Enquanto pesquiso. É, e tipo, como você falou, a parte visual do filme é incrível. Isso é de verdade. Mas o filme, ele é parado. Ele não tem os temas pesados que o Ghost in the Shell tem. Porque Ghost in the Shell, o original, né? E as outras adaptações, lida muito com aquela história da dualidade entre o corpo e a mente. Até onde você pode modificar o seu corpo e você permanecer você mesmo? Até onde você pode colocar ideias na sua mente e dizer que aquelas ideias são suas ou foram colocadas lá. Isso tudo tinha no original. Não tem nesse. E aí eles trocam isso por uma história completamente doida de que a Motoko Kusanagi na realidade era uma outra pessoa que tinha uma família, né? Coisa que nunca foi abordada nos outros Ghost in the Shell, porque não interessa nos outros Ghost in the Shell. E aí fazem essa história familiar que não tem porra a ver com nada. Eu achei uma bosta. Achei uma bosta. E assim, outra coisa que me deixou extremamente incomodado. Existem cenas dentro do filme de 2017 que são passo a passo copiadas de cenas da adaptação de 1995, né, do anime. Mas isso é uma coisa ruim? Porque não tem... Primeiro, não precisa, né? E segundo, toda vez que você faz isso, você rouba um pouco da alma da cena original. Pode ver como exemplo assim, o remake de Psicose, que é cena por cena o filme refeito e ele não tem alma nenhuma, esse filme. Vou angariar inimigos agora. Esse remake do Rei Leão. Ei, mas peraí, aí você vai falar da Disney não mal aqui, não. O filme que não é tem isso? Alma, cara. Que é isso? Vai falar filme do Rei Leão aqui? E agora vai embora. Agora a gente vai embora. Tomar mãe, não. Aqui só vai puxar isso aqui não. Vai falar mal de Rei Leão aqui na minha frente. Filme muito maneiro, filme legal. O filme não tem alma. Pera. A gente não tá falando mal de Rei Leão, da origem dele. O filme não ficou legal? Que isso, não ficou legal? Okay. Gente, é o desenho, gente. Você gosta do desenho, você gosta do filme, é a mesma coisa. Inclusive, não. Nego falou a mesma coisa, olha só, Nego falou a mesma coisa no Bela e a Fera. Nego falou a mesma coisa no Bela e a Fera, que ai, Bela e a Fera, quadro a quadro, mudou não sei o que lá, não tem quase nada de adaptação, blá blá blá blá blá. Pô, gente, sabe quem, essa galera que reclama com vocês, sabe o que vocês merecem mesmo? Vocês merecem Malévola. É isso que vocês merecem. Jurandilino e Julinho fazendo caras e boca vendo aquele filme merda. Mas não é boa. Alguma coisa com problema? Você gosta de Malévola? Ah, agora não pode criticar. Não pode criticar. Ele tá bravinha. Ele tá bravo, bebê. Eu gostei do Rei Leão. Não fala mal do meu filme, não. Assim, a dublagem tá ruim? Tá ruim. O Rei Leão antigo é um clássico imortal e é uma obra de arte. Ele não precisa de retoque nem de remake. Eu tenho uma opinião sobre live actions com animais. Eu acho que se eles tivessem feito... É animação, né? Live action. Live action, deixando... aquelas expressões que eu teve um artista que fez uma remasterização disso, que ficou bem legal colocar os olhos expressivos da animação ali. Mas, cara, você colocar animais são expressivos. Só que pra esse tipo de expressão não ficou tão interessante. Podia ser um pouco mais caricato as paradas. Animais são expressivos, mas animais não são expressivos como seres humanos são expressivos. E os do primeiro Rei Leão, eles são animais na forma, mas eles são humanos na expressão. Mas, voltando ao Ghost in the Shell, cara, eu vi que você falou que o filme tinha fracassado a bilheteria, mas ele até que lucrou uma coisa boa. Tipo, assim, não foi um nossa, meu Deus, que retorno, né? Porque o filme foi 110. Não, pera. O quê? Não, a gente tem que ver o fator. Quanto olha aqui, eu coloquei no chat, olha no chat aí. O orçamento e a bilheteria. Ele passou, mas... fala assim, quanto que foi, porque a galera não sabe. Pra dar lucro, cara, o filme tem que lucrar bem mais do que isso. Pelo menos é o que os executivos de Hollywood consideram. Ele tem que pelo menos dobrar o orçamento. Ele praticamente só se pagou, né? Porque só contextualizando pra quem não tá enxergando. O filme ele custou 110 milhões pra ser produzido. Ele faturou mundialmente na bilheteria 169,8 milhões. Assim, ele conseguiu se pagar, né? Ele se pagou. Se pagou e um pouquinho mais, um dinheirinho pra poder, sei lá, tomar um cafezinho, tá ligado? Mas ele realmente, se a gente pegar o aspecto em geral, pra atriz que foi e tudo mais, pra obra que foi, pra quantidade de fã que tinha da obra, o filme não teve tanto sucesso quanto deveria ter, né, cara? Poderia ter tido, né? Eu acho, assim, sinceramente, que ele se pagou tudo nas costas da Scarlett Johansson. Você acha? Não sei, cara. É porque tem muita gente que gosta do filme. Aí a galera foi em peso. Vocês estão enganados. Eu tava vendo que... vendo que tem uma margem de 73% das pessoas curtiram o filme. Ah, cara, mas tu tá vendo isso onde? No Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes não vale nada, cara. Pois é, né? Ele tava vendo Rotten Tomatoes. Ok, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? A Scarlett Johansson é muito gostosa no filme, sabe? Ah, não, isso aí acho que nós três entramos no consenso. Poxa, a mesma coisa que virar e falar assim, pô, o macaco gosta de banana, né, velho? Olha, tá bonita, poxa. Espera aí, a única coisa que eu espero agora é ver o que vocês vão falar pra ver se tá na lista que eu fiz. Não, eu acho que a minha, minha não tem como ninguém defender, não. E agora sou eu com a minha adaptação ruim. Ah, esse é um clássico da ruindade. Esse é o clássico que todo mundo... Não tem um ser que eu conheça nessa minha vida que tenha defendido isso. Dragon Ball Evolution. No, God! No, God, please, no! No! No! Ah, meu Deus. Esse eu tive que ir pro clássico, assim, porque é muito ruim, isso tem que ser lembrado pra posteridade. Eu cheguei a falar nisso no HunterCast, eu acho que no HunterCast eu gravei só pra falar mal do final do Fairy Tail. Eu lembro que quando eu assisti, eu não tinha muito o discernimento do que era bom ou errado. Ega, tu tinha quantos anos quando tu assististe isso? Eu tinha 13, eu não sei quanto tempo tem esse filme. Eu tô só fazendo uma piada, tô só enfatizando, mas enfim. Eu acho que Dragon Ball, cara, foi uma das primeiras vezes, agora é real, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti decepcionado de, tipo, decepção. Cara, eu nunca tinha visto um filme tão ruim até então, sabe? Um filme tão merda até então, que eu olho e falo, caraca, isso tá intagável, eu não consigo digerir este filme, que tá muito ruim. Uma pergunta, você chegou a ver ele no cinema ou só home video? Graças a Deus, eu vi em casa, eu nem paguei. Ok, então eu acho que o HQ Man vai sentir um pouco do teor que eu vou falar sobre isso. Deixa eu só tirar a dúvida de que ano que foi Dragon Ball Evolution que me... Sabe, você acha que eu vou ver esse filme no cinema? Sabe, você viu o trailer desse filme? Você acha que eu vou perder gastar meu dinheiro pra ver isso no cinema? Isso é uma merda! 2008, né? 2008, ok. Cara, em pleno 2008, se não me engano, só fazer umas contas da minha idade... Eu tinha uns 14 anos. Cara, eu tinha 15 anos. 14 anos você não era... Não, então, eu tinha 14 não, querido. Deixa eu falar. Eu tinha 12. Eu comecei a ficar crítico depois dos 12. 14 anos e sua mãe virasse assim, meu filho, vamos pro cinema ver Dragon Ball, você... Mentira! 14 anos você tá ficando louca. Você tá ficando maluca. Eu com 12 anos já falava, isso tá uma merda. Aliás, eu sempre fui muito chato. Eu com... É chato? Mas jura? Não, eu lembro, eu lembro que... Olha só, Sara, eu vi o Homem-Aranha, eu vou só cortar a roupa aqui, rapidinho. Nerdmaster, puxa o freio. Senta que lá vem a história. Eu vi o Homem-Aranha do Tobey Maguire quando era pequeno. Isso porque o filme é bem antigo. O Homem-Aranha é o primeiro. Eu tenho que ver de qual ano que era o primeiro filme. Eu lembro de... Eu fui no cinema assistir essa merda desse Homem-Aranha com o Tobey Maguire. E eu lembro de falar pra minha mãe: mamãe, esse filme está uma merda. Cagaram com o meu Homem-Aranha. É chato. É, sim. Juro por tudo que vai ser gado. Minha mãe está de prova pra chamar ela aqui pra poder falar pra vocês todos verem que eu não estou mentindo, que o Homem-Aranha é chato. E eu sempre achei chato. Eu sempre achei o Tobey Maguire um fator filha da multa de ruim. E assim o Koala se consegue fazer as pessoas pegarem raiva do mangakê. Ah, vai tomar banho, quem gosta do Tobey Maguire nem precisa nem estar aqui. Aqui é Alexandre Nerdmaster, o editor. As opiniões do Sr. Koala e o Hunter não correspondem às opiniões do Paranerdia. Muito obrigado. Não, mas não, cara, eu não idolato o Toby. Não idolato. Ele é um bom aranha. Que é isso? Que ele foi feito na época. Nossa senhora, que é isso? Que eu não idolatro, eu também não. Elogio. Tá com meu pé. Eu gosto dele, eu gosto do Garfield e gosto do Rolo. Eu só gosto do Garfield e gosto do Rolo. Eu quero que o Tobey Maguire ele... Eu acho os três ótimos pra época e para as limitações que eles foram feitos. O Tom Holland, ele tá sendo feito totalmente... Foi feito, né? Porque agora teve a treta da Disney com a Sony desfazendo o contrato. Não, mas na verdade já tem rumor já que eles estão... Já tem uns rumores aí que eles estão... Ainda não acabou. Sarah, o filme deu mais de 1 bilhão, Sarah. Você acha que isso não vai acabar assim? Cara, não sei o que eu tô falando. Dentro das limitações, porque tem toda uma treta que foi falado porque fizeram o Aranha do Holland ser tão apegado ao Tony. Eles não podiam usar o Tio Ben como a Sony usou, porque a Sony poderia usar. Ih, gente, tem toda uma treta referente. A Sony só liberou o Aranha. Tanto que a Mary Jane não é usada nesse universo do Holland. Mas chama de Mary Jane, né? Uma outra MJ que deram outro nome pra ela pra ficar ali. Mas eu acho engraçado. É muito. É, não, olha só, esse filme. Eu entendo tudo isso que você tá dizendo, de limitação de personagens e tal, mas é muito Deus dará, né? Porque tem uma sequência de personagens ali da época que ele tava na escola, né, Matheus? Aqueles amigos tudo dele ali são tudo personagens dos quadrinhos, cara. O cara que o amigo gordinho dele, que é o Gunter, que no filme é o cara que é o vilão do Dente Macabro. Mas aí que tá. Depois, a Marvel dos quadrinhos. Tá pegando... Não, mas aí que tá. A Marvel, pra fazer o universo do Holland, ela tá pegando... Cara, é tipo você pegar a Constituição Brasileira e achar um pontinho ali que dê pra você puxar, que a Sony não vai ficar... Ai, não tá, porque é meu. Entendeu? Olha, a minha opinião a respeito é o seguinte... Né? E eu vou gerar polêmica novamente, né? Mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que pensam assim também. Que se você trocasse o nome desse Homem-Aranha do MCU pra Iron Boy, daria da mesma. Eu não tenho nada a concordar. Tá, eu gosto muito do Homem-Aranha, mas tenho nada a concordar. Porque não é o Peter Parker, cara. Cara, é o Homem-Aranha mais sem responsabilidade, mais egoísta que eu já vi, cara. E eu amo esse Homem-Aranha. Prefiro o Andrew Garfield. Eu sou fã do Andrew Garfield. Eu concordo plenamente com isso, até porque eles tiveram que transferir aquele amor de tio e etc e tal pro Tony. Primeiro porque a Sony virou e falou assim: não, você não vai usar o Ben. Não vai usar o tio Ben. Por quê? Porque vai que no futuro eu quero usar. Aí teve agora toda a treta da semana. Ai, porque a Sony e a Disney. Cara, a Sony não é idiota. A Disney pegou, fez o Roland bonitinho, subiu ele. Nessa dupla. E você acha que a Sony vai ficar... Ah, vamos continuar pra... Não, vai pegar uma coisa que já foi formadinha em 2 filmes e inserido já no meio da treta do Avengers. Vai pegar e vai criar o dela agora. Não, eu acho que se o... tem um fator muito importante nisso, que é o fator do filme do Venom. Se o filme do Venom não tivesse feito o sucesso que fez, a Sony não estaria mais disposta a negociar, estaria mais aberta a qualquer tipo de negociação e proposta que a Marvel fizesse, cara. O que pegou foi o filme do Venom, de forma absurda, que é um personagem merda, fez sucesso mesmo, fez aquele sucesso estrondoso. O que eu não sei como, porque é um filme muito ruim. Agora tem uma coisa que eu preciso acrescentar: Dragon Ball Evolution é tão ruim que a gente não quer falar sobre. Ah, puta que pariu, não sei nem porque a Sarah puxou. A gente deu uma voltona, foi lá longe, mas saiu longe. Só voltando pro Dragon Ball Evolution. Sabe que aquele Ozaru do filme, que é o que teoricamente era pra ser um macaco gigante com o Goku vira, ele parece muito o lobisomem da novela Mutantes. Vocês já viram? Já viu como é que é? Como é que é feio aquilo? Tem uma coisa do Dragon Ball Evolution. Eu assisti, eu não consegui ver esse filme até o final, tá? Eu não sei o final desse filme. Termina com o Goku fazendo assim, Kamehameha muito escroto. Tem uma coisa que me deixa. Além, obviamente, do Goku tá totalmente fora do personagem, né? Tem uma coisa que me deixa particularmente preocupado em relação ao ator que faz o Goku. Né? Cara, assim, aquele ator sumiu, velho. Eu nunca mais vi esse. É claro rapaz. Que não, cara. Puta que pariu, cara. Cara, tem uma cena, né? Tem uma cena, Gakiman, que ele tá no colégio, aí ele tá indo se encontrar com a Titi, que é a patricinha da escola. Aí, nossa, aí ele vai passar o gel no cabelo. Aí o cabelo fica levantando, cara. É muito escroto aquilo, cara. Não, pera, sabe o que é legal? Não, sabe o que é legal? Se brincar, eu só vi esse filme uma vez na minha vida. Também. Mas essa porra é tão mal feita, mas tão zoada, que tá gravado no subconsciente de qualquer ser humano que tenha visto aquilo, velho. Vocês já repararam que esse cara, quando ele tá atuando, quando ele termina de entregar a fala dele, ele desliga? Uma cara de paisagem. Ele termina de dar a fala dele, aí ele cruza os braços assim e desliga, cara, e fica esperando o outro ator terminar de dar a fala. Nossa, Ah, velho, aquele filme é mal feito de muito nível, cara. Deixa eu só voltar no conceito, antes da gente continuar. Tipo, 2008, todo, tipo, ainda existia locadoras, né? Gente, olha o nível, locadoras. Você sabe, você, cara, ouvinte de 14 anos hoje em dia, você sabe o que é uma locadora? quando saiu a notícia, o rumor, ó, Dragon Ball, filme, Hollywood, papá, americano, todo mundo ficou doido. Que caralho, Dragon Ball, não sei o que, e todo, e o fandom, tudo doido, tudo não sei o que. Quando lançaram as artes, se você procurar Dragon Ball Evolution, vou procurar assim, de boa na internet. Se você procurar as roupas, a roupa visualmente não tá tão feia, entendeu? Tirando assim um ou outro que tá muito esquisito, mas o Goku, o figurino dele com o traje clássico laranja, tá legal, entendeu? Então você começa a ser enganado a partir dali. Sabe o que é você mover? Porque, óbvio, isso veio pro Brasil, pro cinema. Todo mundo doido. Ah, vamos pro cinema, vamos ver, vai ser muito legal e tal. Meu amigo. Eu não sei se o HQMA teve esse desprazer, mas... E no cinema, todo mundo animadaço. Porque tem os adultos também que estavam levando seus filhos e tal. Pra ver Dragon Ball. E dar de cara com um Goku no colegial. Passando um gel no cabelo mais velho. Ou então... tentando entrosar numa festinha de colegial, gente. Goku tarado, né? Não, mas o Goku, ele sempre teve essa... Era inconsciente. O original, ele tinha aquela coisa inconsciente com a Buma, mas consciente como personagem ali, realmente não tinha. Cara, você, o Dragon Ball Evolution inteiro, ele é uma montanha-russa. Mas ela não dá aquela volta e vai pra baixo. Ela começa no alto e vai, e desce, e desce. Ela passa pelo inferno, o capeta te dá oi e você tá descendo. De tão ruim que aquilo é, cara. Sabe o que é uma sala... Velho, a sala inteira, eu lembro até hoje. Eu tinha o quê? 15 anos que eu tava fazendo cálculo aqui agora. Todo mundo na sala. Eu lembro direitinho do meu pai, que meu pai, quando ele não gosta de um filme, ele fala nada. Ele, nossa, que bosta. Eu não sabia o que eu falava. Já gostei do seu pai. Aquele filme ficou uma bosta. Cara... A sala inteira, você só... Agora eu vou chocar... Deixa eu chocar um pouquinho, Matheus. E as crianças, porque muitas crianças... A gente ainda via Dragon Ball pela TV Globinha, pela extinta dele. Ô Matheus, você lembra do... Matheus e Sara, na verdade. Né? Você lembra do Piccolo desse filme? Lembro. Então, você gosta, chegou a parte do Piccolo. O ator que faz o Piccolo, ele é o James Masters. Masters. Ele é o... Como é o Spike da Buffy? Não, ele é o Spike da Buffy e ele é o Brainiac da série do Smallville, cara. Você vê o nível do ator, cara. Ele tá no papel certo. E tá no lugar certo. Como Spike, ele era foda, cara. Ah, mas como Brainiac dos Malvinhos não era, não. E nem como Piccolo. Caraca, cara. Spike era um dos melhores personagens daquela porra lá. Caraca, cara, era muito ruim essa série, velho. Eu sei que Dragon Ball Evolution foi tão ruim que tirou o Akira Toriyama da aposentadoria. Puta, foi! Foi! É verdade, ele teve uma coisa boa. O Akira, ele olhou tipo assim, gente, vocês fizeram merda. Sabe o que é? Cara, Dragon Ball Evolution, ele conseguiu algo. Cara, Dragon Ball Evolution foi um ápice. Por que eu falo que foi um ápice? Não foi um ápice bom. Outra vez foi bom, de certa forma, que tirou o Akira da aposentadoria. Mas sabe o que é que você conseguir tirar o autor original? Na época não tinha nem Twitter direito. Tirar o autor original do ponto dele, pra ele ter que fazer um pronunciamento, que aquilo foi uma merda. E na época o que era? A gente tinha a revista, era Neo Tóquio, era animador que tinha na época. Meu Deus, eu tô me sentindo velha pra caralho falando esses nomes. E a gente tinha já um pouco do início da internet. Mas o cara ter que vir à tona falar que aquilo foi merda e isso ser divulgado até em televisão. Cara, o diretor virou pediu desculpa uma vez na rede social pelo filme? Já, ele já pediu então, uma vez. Tem que pedir mais de uma vez. Filme, ele, a má recepção dele foi horrível pra época. Muita gente, é claro, foi ver em pré-estreia, em estreias. Muita gente foi ver de cara. Algumas, eu acho que pode até ter um ou outro que, tipo, 6 anos de idade, pode ter gostado. Mas hoje em dia, se você fosse ver um cinema aqui, cara, aquilo ali era digno de juntar todo mundo e ir no Procon. Sério, velho. O filme ele não nem se pagou, cara. O filme ele custou 30 milhões não. E faturou só 58, cara. Ele nem se pagou. Cara, não pagou. Cara, não pagou, não. Não se pagou, não. Não se pagou, não. Ele tomou um freio. Cara, pera. Ele se pagou, ele se pagou. Ele pagou, mas ele... Decide, porra. Deixa quieto, eu falei errado. Cara, pra você ter ideia, esse filme, a divulgação dele, teve um merchandising bom na época, porque chegou ao ponto, não lembro agora se foi a JBC ou a Conrad, foi a Conrad, porque a Conrad que detinha direitos na época, lançou a versão novel do filme. A versão novel! Tinha bonequinhos, cara! Tinha bonequinhos. Teve um merchandising como qualquer coisa de anime... É levado ao nostalgia da infância da pessoa. Então, socaram isso aí e teve. Então não foi só o filme, mas cara, eu lembro que saiu o filme, saiu essa novel. Teve algumas pessoas, se você ainda for no Mercado Livre e procurar essa light novel, você acha, acho que por R$50, se não me engano, de tão querida que ela é. Cara, tipo, sério, você não sabe o sentimento de ter que ir no cinema, e não só você, mas uma sala inteira ficar ultra mega decepcionada. O filme inteiro é horrível, ele distorce o conceito de Dragon Ball, ele tenta dar um conceito, porque na época eu tava no auge, filmes adolescentes com adolescentes, pá. Ele é uma, cara, agora se o nosso queridinho, se o meu querido Zac Efron fizesse o Goku, eu ia gostar mais do filme. Cara, se fosse hoje em dia, com um bom roteirista pra pegar. Mas Dragon Ball, você acha que o Dragon Ball ele é um filme que funciona em live action? Por causa das porradas dele, né, cara? Ele funciona porque são pessoas. Primeiro já. São pessoas. Não sei mesmo se funciona por causa das. O nível de... Cara, eu acho que é impossível fazer aquele nível de porrada, mas de uma forma que funcione, cara. Cara, conseguiram fazer falando graficamente, conseguiram fazer o tanto. Ah, não, eu não tô falando em caracterização gráfica, tô falando. Vai ficar bonito, eu tô falando no nível de porrada, tipo, a coreografia dos combates. Porque Dragon Ball é um filme de. Apesar de tudo, é um filme de arte marcial. E fazer aquele nível de arte marcial, eu não sei não. Cara, eu acho que se você fizesse uma adaptação do primeiro arco do Dragon Ball, não tô falando Dragon Ball Z, tô falando Dragon Ball, um Goku moleque, daria certo. Mas ia ficar igual aquele Lenda de Aang, não é tão legal assim. Mas tu tá falando do desenho ou do filme? Do filme, live action. Ah. Mas tipo, cara... Esse pode falar, porque se tu falar do desenho, cara, eu vou te achar onde você estiver, qual. Eu amo o desenho, que isso, cara? O primeiro só, eu não gosto dos outros, não. Eu gosto só do primeiro. Mas tipo, cara, Dragon Ball, ele, assim, ele foi o ápice do desprezo, da frustração de muita gente. Ah, Sara, vamos dar continuidade, Sara, você tá me deixando triste. A gente tem que terminar isso logo. Ah, tá, ok. Agora fica aí a coisa. Vou dar uma dica pra você. Se você hoje em dia tem 13 anos, com certeza vivendo na internet, você já deve ter topado com o nome Dragon Ball Evolution. Assista, por favor. Cara, você quer passar raiva? Não, melhor, você quer conhecer? Você acha que Death Note da Netflix é ruim? Não, meu querido. Não. Velho, Death Note da Netflix chega a ser lindo perto de Dragon Ball Evolution. Chega a ser lindo. Preste atenção na minha palavra. Eu só quero, então, só quero acrescentar que sim, Dragon Ball Evolution está na minha lista. Olha aí, essa lista merda, hein? Então, já acertei um. Olha só, gente, eu acho que... Eu tive uma ideia aqui, vou já deixar aqui pro programa, os ouvintes falam se gostaram ou não. E, assim, não que vocês falarem gostando ou não, não faz muita diferença. A gente pode fazer de qualquer forma se a gente decidir o que vai fazer. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Mas tudo bem. Eu acho que a gente poderia fazer uns programas especiais de vez em quando, que é a gente juntar nós três e assistir um dessas adaptações, seja ela boa ou ruim, e comentar por cima, fazer tipo aquele segundo comentário, pra galera escutar, ouvir o nosso enquanto a gente comenta o filme. Seria uma boa. Tá ligado, Matheus, como é que é? Como é que é? Se a gente pega o filme, dá, todo mundo vai nas suas casas, dá o play ao mesmo tempo e assiste o filme comentando, depois a pessoa escuta vendo o filme. entendeu? Ah, não, cara, eu não quero sofrer vendo Dragon Ball Evolution novo, não. Não, mas tem que ser coisa que não, Sara, tem que ser filme ruim, Sara, pra ser engraçado. Não, cara, sério. Eu acho que tem que ser filme ruim, porque aí fica engraçado. A gente fica pegando coisa boa. Ah, não, cara, fica legal. Sério, Dragon Ball Evolution. Sério. O mangá aqui vai concordar comigo. Velho, Dragon Ball Evolution uma vez na vida já passou. O Matheus nem viu tudo. É bom que a gente assiste. E a gente vai fazer isso acontecer. Eu vou convencer vocês. Velho, já pode batizar. Eu vejo o que você quiser. Não me bota pra ver Evolution. Não, mas não, tem que ser esse. Tem que ser pra começar bem. A gente já cara, pode batizar o negócio de cine tortura, né? É, velho, cine tortura, cara. Sério, velho, vocês vão me ouvir muito puto durante o filme. Não, é isso aí mesmo, mas é pra ficar puto mesmo. A intenção é essa, reclamar que é engraçado. Reclamar cara, sempre é engraçado. Sério, ou eu vou ficar muito puto e vou reclamar o filme inteiro, ou eu vou ficar calada de tão perplexa. Não, mas calada não pode. Porque eu vou estar tudo isso com... Velho, eu vi isso com 15 anos. Você vai me pôr pra ver isso... 10 anos depois. Vez na vida, vai ficar bom, é igual bom, Eu já tinha ficado puta com 15 anos, imagina hoje em dia. O Dragon Ball Evolution, os ouvintes vão concordar comigo que o Dragon Ball Evolution é um bom vinho. Ele só fica bom depois de um tempo. Não. Como que deixa 10 anos marinando? Aí você reassiste, aí ele desce legal. Claro. Dragon Ball Evolution nunca foi vinho, cara. Já nasceu vinagre. Sério, coloca um pi a partir daqui. Qual? Se você já enfiou o dedo no seu pi... E rodou? Não. É o mesmo sentimento. Cara, que merda. Mas tem que. Essas frases tem que entrar pro fase mangaque. Dragon Ball Evolution já nasceu o vinagre. Muito bom. Mas enfim, Sara, vamos continuar. E agora, Koala-se, qual que é a sua pior adaptação? Então, eu vou. Não, olha só. Eu escolhi uma adaptação, eu quero dar só um contexto porque eu escolhi ela antes de falar. Eu comecei a... Aí depois que eu soube que a gente ia voltar pro gravar manga aqui, então eu tive que procurar os meus quadrinhos pra voltar a ler tudo e me recuperar e voltar no clima e tal. Então eu comecei pelo Alan Moore, né, o manga aqui, tô louco. Eu comecei pelo Alan Moore, cara. E aí eu me deparei com clássicos do Alan Moore que são fodas demais, tipo o... aquele Liga Extraordinária dele, que é muito bom. E aí eu pensei com meus botões. Puta merda, o quadrinho é muito bom. Eu lembro que eu achava o filme bem ruim. Mas eu faz anos que eu não via Liga Extraordinária, faz tipo muitos anos. Então eu lembrava muito pouco do filme. E eu falei, pô, eu vou ver agora, tendo o contexto dos quadrinhos já fresco na mente, pra poder ver aonde o filme errou. E amigo, eu tô falando do filme do Liga Extraordinária, cara. No, God! No, God, please, no! No! Caraca, que filme merda. Ele errou em cara, tudo. Ele errou em tudo. Cara, parece, eu acho que o diretor que fez essa merda desse filme, que foi quem? Deixa eu ver o filme do Liga Extraordinária. Quem que dirigiu? Eu acho que ele pegou... Liga, deixa eu ver quem que dirigiu essa merda, porque não é possível. Você chegou a ler os quadrinhos, Sarah? Sim, é ótimo. Já leu? Aqui, olha só. A pergunta foi pra mim? Foi. Eu perguntei se você leu os quadrinhos já. Então, o filme foi dirigido pelo Stephen Norrington. Eu não consigo falar do cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Stephen Norrington. Ah, gente, alguém procura na internet aí que vocês vão encontrar. Mas enfim, cara, eu acho que ele pegou, o Matheus, ele pegou o quadrinho, olhou assim e falou: isso está uma merda, o Alan Moore está maluco, deixa eu mostrar pra ele como se faz, né, cara? Porque não é possível, calma, cara. Não é culpa, não, geralmente não é culpa do diretor, cara. Ah, pode ser culpa do roteirista. Quem é o roteirista dessa porra? É um tal de James Dale Robinson. James Dale Robinson, eu tô olhando pra você. Você é um filho de uma puta, viu? Que não entendeu nada. Ele achou que podia fazer melhor, né, cara? E o problema... Ai. E o problema não é nem que é um filme antigo e que a caracterização está ruim. Além da caracterização estar ruim, o filme é uma merda, cara. Inacreditável. Cara, é muito, muito ruim. A gente começa com o... Pra quem não sabe, né, o Matheus. Quem nunca viu Liga Extraordinária, não conhece, dá só um contexto geral da história. Como é que é? Uma sinopse. Liga Extraordinária é o seguinte. Imagine que todos os grandes personagens da literatura clássica vitoriana, como, por exemplo, Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, o Homem Invisível, né, Drácula. Imagine que todos eles vivem no mesmo, no mesmo universo, e o governo britânico chama eles todos para montar um grupo de gente completamente pirada para tentar impedir um grande desastre. Ele é tipo o Esquadrão Suicida que deu errado. É tipo o Esquadrão Suicida para quem gosta de ler. É, não, eu tô falando do filme, eu tô falando dos quadrinhos. Os quadrinhos é muito bom. Os quadrinhos é tipo uma liga. Os quadrinhos é a Liga da Justiça, é a Liga da Justiça que eu gosto. Mas enfim, e aí você pega personagens como o Alan Quartman, cara. Eu acho que eles conseguiram se caracterizar todos os personagens. Primeiro você pega o Médico Monstro, né? O Mr. Hyde, que ele basicamente é um bonecaço gigante de posto, cara. Meu irmão. Quando eu falo que ele é um bonecaço, não tô entendendo. Ele é um bonecaço. Ele é. O braço fica pendurado, tá ligado? Ele é um bonecaço e mal feito, cara. A maquiagem dele foi numa época onde não existia Thanos, né? Onde não existia esses personagens feitos completamente com CGI, né? A maquiagem dele é prática, né? É prótese, né? É de verdade. É o cara vestindo aquela roupa, né? E vocês. Percebe que é ele vestindo aquela roupa. E o filme ele fugiu tanto dos quadrinhos que ele colocou um personagem novo lá, que é aquele vampiro que não pode ver o reflexo dele, que ele trai o grupo e tudo mais. E, velho, você descaracteriza muito, cara, a história. Eles basicamente só aproveitaram o nome dos personagens, porque tá nada igual. Quer dizer, Dorian Gray, né? Cara... Eles colocaram Dorian Gray do Oscar Wilde no filme, que não tem nos quadrinhos, ele não tá nos quadrinhos. E ficou uma bosta. Foi Oscar Wilde, deve estar se revirando no túmulo até hoje. Cara, eles deixaram até o Homem Invisível um cara gente boa, velho. Vai tomar no cu, cara. O cara é um escroto, velho. Eles colocaram o Homem Invisível fazendo um cara gente boa, cara. Você tá errado. Tá dizendo, ficou errado isso, tá? Esse filme tá errado, cara. Ai, nossa, velho. E aí você assiste o filme, você entende inteiramente porque o Alan Moore quis que tirassem o nome dele dos créditos e não queria receber um centavo por essa merda. Não, assim, o filme do... A gente entende que o Alan Moore não é um cara muito simpático também, né? Ele não é um cara muito... Ele é um cara muito gentil com adaptações. Mas tendemos a concordar que puta que pariu, né, gente? Eu acho que no caso do Alan Moore, dourar a pílula é uma ofensa a ele, né? Então vamos falar a verdade. O Alan Moore é chato pra caralho. Ele é um velho chato. Ele é um gênio, mas ele é um velho chato pra caralho, né? Muito chato. Mas em algumas coisas você dá razão pra ele. Eu acho que nessa eu dou 100% de razão pra ele. Deu 100% de razão, cara. E olha só, hein? Vamos ver essa série nova do Watchmen que vai sair, hein? O Valomu já falou que tá uma merda. Ele já tá esperneando pra caralho. Não, já. Aí o diretor, eu achei maravilhoso. Uma falta de educação terrível, mas maravilhoso. O diretor da série mandar o Valomu tomar no cu. É, né? Foi uma tremenda de uma falta de educação. E eu acho que ele não tem cacife nenhum pra mandar o Alan Moore. Não tem. Né? Mas foi engraçado. Mas eu tô aqui pela escrotidão. Eu achei só engraçado, mas eu concordo que foi uma falta de respeito danado com o cara. Muito falta de respeito, cara. É, mas eu espero que seja boa. Mas enfim, Sarah, você chegou nem a ver o filme? Você nunca viu o filme da Liga Extraordinária? Não. Que isso, Sara? 2003 o filme aí, você não lembra? Você não lembra quando viu o cara mais novo? Sorte sua, Sara. Nossa, Sara, você tá na sorte então, hein? Porque não tem nem o que... Natação. Cara, o filme é tão ruim. Eu vim tão empolgado pra falar dessa merda, mas eu comecei a falar e fiquei decepcionado. E eu não quero nem falar mais. Eu comecei a lembrar das cenas, cara. Que o Alan Clark mencionando aquele menininho novinho a atirar. Nossa, o filme é muito ruim, cara. Mas vamos concordar com uma coisa. Tem uma coisa que eu tenho que elogiar o filme. Não acredito que eu vou elogiar, mas eu acho que o Capitão Nemo, ele tá bem caracterizado e tá bem maneiro. Mas ele é o único. Ele é o único maneiro. Não. Tipo, que parece realmente que ele foi fiel aos quadrinhos mesmo. Mas só ele também. Da mesma forma que Dragon Ball Evolution fez o Akira Toriyama sair da aposentadoria, Liga Extraordinária foi o filme que aposentou o Sean Connery. Ele disse que não ia fazer mais porra nenhuma depois daquilo. Também, né? E aquela merda no final do... Velho, pegar o Sean Connery e jogar num troço ruim... Não, mas eles apostaram muito no Sean Connery, porque eu acho que ele é o único nome de peso no filme. Tanto que quando você vê a capa do filme, sabe, você consegue ver o nome de todo mundo muito miudinho e tá em grandaço, Sean Connery. Eu acho que eles quiseram muito que o filme, que ele carregasse o filme nas costas, sabe? E, velho, e o Sean Connery, ele faz o papel do Alan Quartman. Alan Quartman, pra quem não sabe, ele é basicamente o Indiana Jones... Indiana Jones dos pobres. O Indiana Jones antes do Indiana Jones. Indiana Jones dos pobres. Porque tem aquele... Já viu aquele filme do Alan Quartman, que é bem ruim? E a mina... Não, não é ruim, puta, cara. Puta que pariu. Ele só não é... Ele foi lançado depois do Indiana Jones. Então você. É tipo assim, o Alan Quarterman, as histórias do Alan Quarterman inspiraram o Indiana Jones, que fez um serviço melhor, e aí depois tentaram fazer um filme do Alan Quarterman e não deu certo. Porque já todo mundo olhou e tá assim, ah, olha o Indiana Jones. Mas é. Mas enfim, Sara, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada. Agora compara o Alan Quarterman do quadrinho com o do filme. Nossa, o Alan Quarterman no caminho. Do caminho. O Alan Quarterman do quadrinho é viciado em ópio, cara. É um cara que tá realmente foda-se o mundo, machista pra cacete. Cara, ele é muito foda. E no filme a gente tá chocando. Que é só o. Yeah. Ele só atira bem. O Alan Quarterman nos quadrinhos, cara, ele é um ser humano assim lastimado. Nossa, porque ele é. Ele é machista, ele é racista, ele é viciado em ópio, né? Ele tem dúvidas constantes sobre o que porra que ele tá fazendo no meio daquele grupo de desajustados, né? É muito bom, cara. Tem uma parte muito boa no filme, que... No filme não, nos quadrinhos. O filme é uma bosta. Não tem parte boa nenhuma no filme. Mas tem uma parte muito boa nos quadrinhos, que é quando chega no final, que eles vão explodir aquela parada lá com da máfia chinesa, que nos submarino e tudo mais, que o Alan Quarterman, ele tá com uma arma de atirar, acho que é uma espingarda de atirar em urso. Tem que é uma parada que tem uma bala só. E aí, aquela... A senhorita Mina, né? Aquela garota que é uma vampira, que era a esposa do Drácula. Ela fala... Sim, ela, que é Mina Harker. Isso, Mina Harker. Ela fala pra ele, pô, mas você tá com uma bala, ele... Tipo, tem um exército ali, basicamente, né? Ele, mas essa arma só dá um tiro, o que você tá fazendo com isso? Ele, ah, eu me seguro assim. É muito bom, cara. Eu viro tá com isso aqui que tá com nada, me seguro assim. É muito maneiro, cara. E o Alan Quarterman nos quadrinhos, pelo menos, ele não tem aquele poder que ele tem no filme, que é o super tiro, né? Porque no filme ele tem o poder do super tiro. Ele consegue acertar o cara a metros de distância e atirar bem com qualquer arma, ele é tipo pistoleiro. Ele é foda com arma. E no livro, e no. Pelo menos nos quadrinhos, ele não. Pelo menos no primeiro e segundo volume, ele não tem esse superpoder dele, né? Mas enfim, é muito bom, cara. Aquela parada que eu acho. Cara, eu acho excelente, uma parada que não tem. Que é o homem invisível, ele ser o escroto e tal, igual ele é nos quadrinhos. Porque o homem invisível nos quadrinhos, ele é um taradaço, cara. Ele vai no. Tipo, você vai no banheiro, ele vai atrás. Ele fica espiando a galera. Ele vivia no colégio de feiras, cara. Que ele vivia bulinando as mulheres no colégio de feira. Ele era um cara muito escroto, né, velho? O engraçado é que nos quadrinhos, o Homem Invisível da Liga Extraordinária se comporta muito parecido com o translúcido, né? Da série do The Boys, uhum, né? Que tá aí, é outra coisa muito boa. Mas enfim. Eu acho que é isso, Sara. Acho que não tem mais nada pra poder falar do Lei Extraordinária, não, que é um filme de merda. Se você nunca viu, puta que pariu, não assistam, gente. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Como a gente tá conseguindo, de uma forma ou de outra, achar pelo menos alguma coisa positiva em cada um desses filmes horrorosos, tem uma coisa positiva na Liga Extraordinária que eu gostei, pelo menos. Que é o né? Capitão Nemo, não é não? O carro. O carro. O carro deles é foda, eu queria um carro daqueles. É, o carro é foda. Tá aí outra coisa também, que é a caracterização do náufrago, do Nautilus, né? Como é que é aquele navio do Capitão Nemo? Submarino. Nautilus. Também tá maneiro, o Nautilus também tá ok. E é só isso. E fala uma coisa, né? Quem é aquele garoto? Que garoto? Que o Alan Quarterman, ele pega no filme pra poder criar e fazer ele virar o novo Alan Quarterman. Ah, sim. Então, como a grana desse filme veio dos americanos, os americanos disseram que não poderia ser um filme onde todo mundo é britânico, né? Precisamos botar um americano neste grupo. Mas... Eles botaram o Tom Sawyer. É o Tom Sawyer? Aquele garoto é do Tom Sawyer? É o Tom Sawyer, das aventuras de Tom Sawyer, né? Escrito pelo Mark Twain, uhum. É o Tom Sawyer. Nossa senhora, que filme merda. Cara, o filme conseguiu ficar pior, cara. Caraca, que inacreditável, o filme tá pior. Então tá bom, né? É isso, né, Sara? Acho que acabamos, né? Eu tô triste, é um programa que dá gente triste. Bem, aqui a gente finalizou a nossa, vamos dizer, o nosso julgamento das obras. Nossa diatribe. Nossa, e sem base nenhuma, hein? A gente só cagou regra aqui no programa de hoje, hein? E bem, e agora? Porque, bem, querendo ou não, a gente teve aquela... A gente indicou entre aspas e com muitas aspas, né? Nossa. E aí, o que que vamos indicar agora? Cada um indica um. Pode ser coisas boas ou ruins. Vamos deixar a surpresa. Você quer falar primeiro, Matheus? Pode ser. Vamos lá, começa aí. Eu vou indicar para vocês procurarem e lerem um mangá que eu comecei a ler agora e que é provavelmente o mangá que eu mais esperei chegar em todos os tempos aqui no Brasil, que é, obviamente, Hokuto no Ken. Eita, que coisa boa. Hokuto no Ken é bom, hein? Hokuto no Ken é ótimo. Hokuto no Ken, Kenshiro puts the man in manga, né? Esse é o mangá pra macho, irmão. Isso é pra homem. Você lê aqui, você cospe testosterona. Você leu o mangá rugindo já, você lê assim. É um mangá que parece que foi desenhado pelo Jin Lee, cara. Só tem nego forte no mangá. O Hokuto no Ken. Ô, Sara, o Hokuto no Ken, você não acha. A Sara conhece, né? Você conhece? Você conhece? Eu conheço. Então, você acha que o Hokuto no Ken faria um crossover excelente com o JoJo? Aliás, pô, tem. Faria. Alguém. Sabe tem. Aquele. Alguém fez aquele negócio do como é? Deathmatch. E fizeram o deathmatch do Kenshiro com o Jotaro. Ah, né? É, sim. E o, Jotaro, apanhou feito um filho de uma puta. É muito bom, cara. O Hokuto no Ken é muito bom, cara. O Hokuto no Ken, cara, ele é o One Punch Man antes do One Punch Man. Cara, o lance do Hokuto no Ken é tipo assim, pegue o universo de Mad Max e coloque o Bruce Lee no lugar do Mel Gibson com poderes especiais. É foda, velho. É muito bom, cara. Hokuto no Ken é excelente. Tá saindo agora pela JBC? Tá saindo pela JBC. Olha aí. Saiu o primeiro volume já, o segundo já tá nas prensas. Leia Hokuto no Ken. Melhor mangá de todos os tempos. Beleza, Sara, você tem indicação? Bem, a minha, a gente falou, a gente tocou no nome dela durante o cast em si, a trilogia de Samurai X. Olha, você tá falando. Olha, você é tá. Você tá indicando o filme, olha aí, realmente. Boa. Eu tô indicando. Boa. A trilogia do Samurai X. A trilogia do Samurai X é magnífica. Pra quem viu o anime, pra quem leu o mangá. É maravilhoso. Você sabe uma coisa que eu gosto da trilogia do Samurai X, Sara? Eu gosto que além do ator ele caracterizar bastante o personagem principal do mangá, eu acho que até a hora que ele vai lutar sério, porque, tipo, no mangá e no anime, quando ele vai lutar sério, ele tem uma mudança no olhar, né? Quando ele assume a pose do Bakuzou, o nome é que é? Bakutou, como é que é? Batosai. Batosai, obrigado. Bakutou, tô louco. Eu não sei de onde tem Bakutou. Faz muito tempo que eu não vejo. Você tá vendo, é muito. Muito Boku no Hero Academia aí com Bakugou na cabeça. Tá, mas nem gosto desse personagem. Mas quando ele assume a pose do Batosai, cara, você consegue ver o ator conseguir mudar o olhar dele, cara. Eu acho isso foda, velho. Cara, o ator. Ele assume outra fisionomia, cara. Eu acho isso mostra. Cara, o ator que faz o Kenshin é maravilhoso. O ator é muito bom. Eu já conhecia ele antes de conhecer a origem dele, sabe? Tipo, a atuação dele é muito boa. Ele é um ator classe A. Eu vi os 3 filmes na Netflix. Eu não sei. Deixa eu ver se tem aqui na Netflix ainda. Eu vi os 3 na Netflix quando, na época que tinha a trilogia. Tava completinha lá. Ah, não tem mais. Saiu. Mas tinha tudo na Netflix. Mas vocês conseguem achar aí, gente, na internet. Só se procurar o Samurai X que vocês encontram. E, velho, é muito, muito foda. Velho. Muito foda mesmo. Eu tenho uma indicação muito boa hoje pra que eu vou indicar um gibizinho bonito, um gráfico novozinho. Se vocês conseguirem encontrar ela no Mercado Livre afora ou em e-mails, que eu não recomendo, mas vocês conseguem encontrar elas aí, que é uma história do Alan Moore que não é muito conhecida. O Alan Moore, ele é muito conhecido por, assim, o que eu falei hoje, por exemplo, Liga Extraordinária, já é uma parada dele que é... Orkunku é muito clássico, né? Mas ele tem muita história que não é tão conhecida, assim, ou pelo menos não é tão propagada na internet. Eu acho que essa o Matheus com certeza conhece, que é o Top Ten. Top Ten é muito bom, cara. Top Ten é ótimo. Muito bom. O Top Ten, ele... Sara, pra você que provavelmente não sabe, ele é um mundo de super-heróis onde todo mundo tem poderes. Todo mundo tem poderes. Todo mundo nasceu. É tipo um Boku no Hero, sabe? Todo mundo nasceu com poder. Uhum. E conta a história de como a polícia nesse mundo interage num mundo onde todo mundo tem poder. E é uma história policial, cara. É uma história policial, o dia a dia da polícia e tudo mais e tal. Eles são um parceiro, né? Uma nova, com uma novata que entrou na academia. E ela vai, obviamente, né, como todos aqueles clássicos dos anos 80 de filme policial, ela vai junto com o parceiro dela, que é um cara mal-humorado. Que é o cara fodão e tudo mais, e ela é novata e eles vão investigar um crime e a história se passa daí, cara. E é muito maneiro. Quem vocês acham aí na internet afora, a história tem 2 volumes e ela tem um spin-off, né? Que se passa. Um spin-off, Matheus, que inclusive se passa no mundo do D&D, o spin-off. Do mundo dele? É um mundo só de fantasia. D&D. Ah, sim, que é o Smax, né? Isso, é, o Smax. O Smax também, que fica aí também a recomendação, que se passa no mundo de fantasia. E esse que se passa no mundo dos super-heróis, que é muito legal, que é do Alan Moore. Então vocês esperem uma história. Excelente. Tem 2 volumes, né? De 6 números cada. Tem o spin-off do Smax, né? E tem também um prequel, né? Uma edição especial prequel que se passa em 1950. Ah, essa eu não conhecia. Tem também, isso eu não sabia. E assim, fechadinha, super, é muito bacana, top 10. É uma história de procedimento policial, né? É como se você estivesse assistindo assim, sei lá, porra, como é que é o nome daquele. Como é que é o nome daquele negócio lá do Special Victims Unit? É o. Sim. Aquela série de TV lá, é o. Caralho, como é que escapou o nome agora? Law and Order. Law and Order. Ah, tá. Law and Order. É tipo Law and Order, onde todo mundo tem superpoderes, inclusive a polícia. É muito. É muito foda, cara. E a maneira que, tipo, e tem ele brinca muito com essa parada de conceito de quadrinhos. Que lá eles andam fantasiados, sabe? Eles não têm só poderes. Eles realmente são heróis e tudo mais, é a população. Então eles têm codinomes, têm fantasias, têm supergrupos, e é muito maneiro. Os membros da polícia, eles não estão uniformizados como polícia, eles estão uniformizados como seus uniformes de super-heróis. Aí tu vê um cara andando de vestido de cowboy do lado de uma mulher com uma roupa de cibernética, cara. É muito maneiro. E todos os veículos, cara, são tipo, espécie de batmóveis, sabe? Veículo de super-herói. Todos os veículos da cidade são tudo espécie de batmóveis. É muito foda, cara. É muito maneiro. Essa história é sério mesmo. Esse quadrinho é muito bom e eu acho que vale até mais pra frente vale até um programa só sobre ele, quando a gente vai fazer um programa dedicado a obras únicas. Eu acho que vale até um programa sobre que realmente mais pessoas têm que conhecer essa história, porque quem sabe a gente consegue um dia adaptar ela pra uma série. Eu acho que ela funcionaria muito bem numa série, né, cara? Ela funcionaria bem numa série. Aliás, faltava a Panini relançar isso aí, hein? É, Panini. Fica aí a dica. Fica a dica aí, cara. Que é muito bom. Que é nessa pegada de super-herói que o mundo tá passando hoje em dia que essa série faria sucesso. Né? The Boys e tudo mais, que ela vinha pra uma Netflix. Na Netflix nem tanto, né? As adaptações da Netflix não são tão legais, mano. Mas, sei lá, uma Amazon Prime da vida, ou Hulu pegar pra adaptar, ficaria maneiro, entendeu? Mas enfim, tia, acabamos. Ok, então com isso finalizamos o MangaQ de hoje. É, e o Jabás? Alguém já quer começar o Jabá? Puxa o Jabá. É, o Avizinhos, a gente tá nos Avizinhos. Deixa eu dar só um avizinho rapidinho. Pessoalzinho que não me conhece, eu sou o Wallace Rodrigues e também sou um escritor, olha aí, veja você. E fica ligado aí que eu vou fazer esse Jabá constantemente pra deixar todo mundo na fissura, que eu escrevi um livro. Pode ser que meu português não seja correto no podcaster, né? Eu, como Wallace Hunter, sou uma pessoa horrível. Mas eu, no meu dia a dia, sou uma pessoa normal e correta e tudo mais. E eu escrevi um livro e em breve vai estar saindo pela editora e mais informações em breve. Mas vocês podem procurar a minha página no Instagram, que é o WR Souza Oficial, que você... Eu tô acostumado a postar algumas coisinhas lá, alguns pedaços de capítulo e tudo mais. Pra vocês encontrarem e se divertirem com Memórias de Guerreiro e mais informações em breve. Mas só fica ligado, eu escrevi um livro, sim, eu sou um escritor, olha aí. Eu sou um escritor. Quem diria, né? Quem diria? Mas. É, acho que eu tenho isso, Sara, pra falar. Ok, referente a mim, vocês podem me encontrar também no Paranerdia, no HunterCast. E por enquanto, só nesses. No que. Morreu outro, acabou? Ele tá em pausa por um tempo. Ah, todo mundo tá. Todo mundo precisa de dinheiro pra poder fazer. E também, para a leitura de mangás e afins, tem a Union Mangás. Mas fala da sua loja, você não tem uma loja que você vende coisas de mangá, filha? Esqueceu? Você importa coisas de mangá? Action figures? Ah, é verdade, tem essa. Ah, eu posso fazer. Nossa, Sara! Oi! Então, eu também trabalho com importação e trago o que você quiser do Japão, dos Estados Unidos, seja de animes, mangás, séries, afins. Olha só, a Host também faz esse tipo de coisas por aí. Sério, pessoal, qualquer coisa podem me procurar. Tem o meu Facebook que vai ficar na descrição do podcast. E é só me procurar que eu atendo vocês. Eu não mordo, prometo. E Matheus? Oi. Matheus? Sim. Nada? Avisa aí. Não, cara, no momento eu não tô fazendo nada, não tenho tempo de fazer nada, então... E o seu site, cara? Oi? Ah, tá parado, deixa quieto. Transforma o seu vlog numa página no Instagram, cara. Você vai ter mais tempo pra conseguir mexendo no celular e tudo mais, é muito bom. Aconselho. E com isso finalizamos o MangaQ depois de quase, ou foi, um ano de pausa. Um pouquinho mais, né? Eu espero que... A edição pode estar um pouco estranha, gente. Não está como padronizada como a gente tem as outras. Porque, no momento, não estamos com o nosso editor oficial, que é o Rafa. O Nerdmaster está nos prestando um favor. Então, se vocês querem que isso continue, comente e vai falar pro Nerdmaster cobrar a gente. Porque até a gente conseguir ter dinheiro para poder pagar uma bancar edição, né? A edição oficial, a gente vai ficar nesse esquema clandestino. A gente é tipo os Renegados, quando o Batman uniu aquela equipe de super-heróis longe da Liga da Justiça. Legal. E é isso, pessoal. Vemos vocês na próxima edição. Se Deus quiser, não vai demorar tanto de novo. Ah, não. E beijos. Tenham uma ótima tarde, dia, noite.